outro fala mal, outro paga pau, né, mano? Trem louco, ritmado, ele mesmo, DJ KN de Vila Velha, aquele pique maneirinho. Fumando balão no meu clama, eu dobro do Mac, mete o double back, o chapéu de back, passei no Mac, peguei do KN. 17, era vinha louca, me convocou pra chapar de grito, tchutchu. Fumei pebre da corte América, na piroca você merece, então. Fuma do canque, amor, eu sei bem que você gostou, o Tetel você que pagou. Eu gostei, você me pegou, vai, vai, vai. Fuma do canque, amor, eu sei bem que você gostou, o Tetel você que pagou. Eu gostei, você me pegou, vai, vai, vai. Fuma do canque, amor, eu sei bem que você gostou, o Tetel você que pagou. Eu gostei, você me pegou, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga na minha frente, tu tá em Vila Velha, na terra do KN. Vai, vai, vai, vai, vai, joga na minha frente. Vila tá Velha, em Vila Velha, do na terra do KN. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, joga na minha frente. Vila tá Velha, em Vila Velha, do KN. Na terra do KN. Fumando balão no meu clama, eu dobro do Mac, mete double back, o chapéu Vila de back, passei no Mac, terra do KN. 17, era vinha louca, me convocou pra chapar de grito, tchutchu. Fumei bebe da corte América, na piroca você merece, então. Fuma do canque, amor, eu sei bem que você gostou, o Tetel você que pagou. Eu gostei, você me pegou, vai, vai, vai. Fuma do canque, amor, eu sei bem que você gostou, o Tetel você que pagou. Eu gostei, você me pegou, vai, vai, vai. Fuma do canque, amor, eu sei bem que você gostou, o Tetel você que pagou. Eu gostei, você me pegou, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga na minha frente, tu tá em Vila Velha, na terra do KN. Vai, vai, vai, vai, vai, joga na minha frente. Vila tu tá Velha, em Vila Velha, do na terra do KN. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, joga na minha frente. Vila tu tá Velha, em Vila Velha, do na terra do KN. Ninguém tá por em Vila, Vila Velha, Velha, terra do KN. Vila Velha, terra do KN.